Neste mundo sou cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações. Convivo no meio de homens corruptos, nem sempre a vida é doce como mel, mas graças a Deus que já sou inscrito, terei um futuro próspero e bonito. Já fui nomeado cidadão do céu, cidadão do céu, cidadão do céu. Agora eu sou, agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou remido no sangue vertido de Cristo meu Rei. A vida é curta demais, as enfermidades vêm nos assolar. Enquanto vivemos aqui neste mundo, temos que vender, temos que comprar. Mas virá o dia por nós esperado, todo vencedor terá o seu troféu. Sou caluniado e muito perseguido, estou no combate, mas não fui vencido, pois agora sou um cidadão do céu. Cidadão do céu, cidadão do céu. Agora eu sou, agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, cidadão do céu, eu sempre serei, eu sempre serei, pois já sou remido no sangue vertido de Cristo meu Rei. Falam mal de mim, muitos me desprezam, tentando com isto tirarem minha fé. Mas nada no mundo me abalará, quando vou caindo, Cristo põe-me em pé. Assim vou marchando sem nada temer, mesmo que a vida seja como um fel. O meu alvo é Cristo, meu Senhor amado. Ele perdoou todos meus pecados e me transformou em cidadão do céu. Cidadão do céu, cidadão do céu. Agora eu sou, agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, cidadão do céu, eu sempre serei, eu sempre serei, pois já sou remido do sangue vertido de Cristo meu Rei.